seu beijo não fosse tão doce, se seu abraço deixasse espaço pra eu fugir, não estaria aqui. Se o seu corpo não fosse tão quente, se quando acabasse eu não ficasse perdido aqui, sem ter pra onde ir, sentado na mesa 14 da casa noturna, começa o show e do palco você seminua. Então vou pra rua, meu ciúme já virou loucura. Amar assim dói, dói, dói, dói demais. Viver assim dói, dói, dói, dói demais. Diz que gosta de mim, mas não quer se amarrar jamais. Beijo não fosse tão doce, se seu abraço deixasse espaço pra eu fugir, não estaria aqui. Se o seu corpo não fosse tão quente, se quando acabasse eu não ficasse perdido aqui, sem ter pra onde na mesa 14 da casa noturna, começa o show e no palco você seminua. Então vou pra rua, meu ciúme já virou loucura. Amar assim dói, dói, dói, dói demais. Viver assim dói, dói, dói, dói demais. Amar assim dói, dói, dói, dói demais. Viver assim dói, dói, dói, dói demais. Diz que gosta de mim, mas não quer se amarrar jamais. Diz que gosta de mim, mas não quer se amarrar.